Afirmativo. Considerando o solo 14, então, à esquerda, ao estacionar no pátio da Aerostar, frequência livre para Alfa. Os 14, frequência livre, tchau. Bom dia, tchau. Olha o Fatango. Juliette, Bravo Delta, decolado ao sul, 4, 19, 8, controle, boa viagem. 19, 8, graças, até a volta, Juliette, Bravo Delta. Juliette. Controle de Salvador, bom dia, Papatango, Juliette, Bravo Delta, decolou 1-0, passa 506. Bravo Delta, sube, mantém 090, mantém a saída Conde. 090, saída Conde, Juliette, Bravo Delta. Autorizado, direto Conde. Graças. Fatango na escuta da torre. Estacionamento Gol no 260 no portão 3. Zero livre, puxa, estacionamento, chama táxi. Chama táxi, Gol no 260. Tango Romeu, cópia. Quilo Tango Romeu, cópia. Mil pés, decola no 7, curva direita, Shell, controle 199, décima 8, 0124, transponder. Né, 6225, chame Recife, frequência 12545, alterne 1-2000, décima 85. 12545, altera 12685. Puxa, né? O Gol 738 estabilizado, XR10. Flat final ILS, chame a torre 1-8-6-12, 738. 1-8-6-12, Gol 738. Salvador, boa. Bom dia, Gol 738. O 738, sente do tráfego, reporte 1, marcador, checado e travado. Pantarago, 738. Ativo, a pista tá seca, sem chuva na vertical, venta de 730 com 8013 na altitude. 8013, o táxi autorizado, chama o ingresso no 7. Gol no 260, a bordo nós temos 165 com 3 horas de autonomia alternando Salvador. 260, táxi autorizado, ponto de espera 18.6, bom voo. Ponto de espera 18.6, obrigado, no 260. Passando Índia Serra, passar travado, Gol 738. Estando zero, pouso autorizado, 130 graus, conversão, segundo no 738. Ok, ele me pousa no zero, bom 738. Busca Golf Serra, prossiga. No 1500 fez? Gente, mantém as condições visuais, do Caixa Pregos, após Vera Cruz, Interlagos e chame na rotatória de Simões Filho ao lado da Seada. Da Seada, Oscar Golf Serra. Qual foi o B? Qual foi a B, Mike Uniforme, chame Recife, frequência 1251, alterne 3325. 251-3325. 101, prossiga. O código posição normal 0101, 500 pés, 1003, 0013, o ajuste. Porte rotatória, Golf Serra, o Guardião 01. Ponte Gono 260, ponte espera Guardião. Livre de decolagem, 130 com 8, pito 17, o quilo do meu. Hoje o Golf 260 pode estar pronto. 260 é, Matheus? Ali, Matheus, 260. Fono 738, solo 24, liberou via Fox, 219 direito. 219 direito, 738. Uno 260, 130 graus, 89, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, 10, Uno 260. 738, boa tarde, portão 5, táxi livre. Livre é o 5, 738, gol. Identifique, dá presente, tem condições de voar na proa de ITAP? Afirmativo, o ideal de descida. O ITAP desce até o nível 050, trip 5220. ITAP descendo para o 050. Salvador, que é o anel. Meu, mantenha no meu pé no corredor Axé, ponte no farol da barra. Passarei farol da barra, meu, que não está no anel. 101 no torre, 1 no 862, a partida presente. Sente do tráfego até o Graer, chame solo controlado, 730 com 8013 no altímetro, guardião. Alô, bom dia, boa, tá 3895. 895, bom dia, Guarulhos, um minuto, cópia da autorização, prepare Dael. Dael, obrigado. Bruno 260, decolado 27, 198, boa viagem. 198, bom trabalho, obrigado. Controle, gol no 260. Gol no 260, contato radar na decolagem, sub mantenha, nível 390, saída Puca. 390, Puca, gol no 260. No solo controlado 28. Imagina, a gente vai estar sempre a posto aí que puder ajudar. Cópia. Nossa, 3295. 3895, Guarulhos 340, aprovado. Via Perusco 50, decola no zero, curva direita, subida da El até Lida. Após Lida, voa direto Ildes. Controle 119.8, aciona 5076. Autorizado Guarulhos 340, via Perusco 50, decola no zero. Saída da El, posse da El, levo a Leda. Controle 298, outra fora 507.000. 398, confirma o controle, chama para o portão 2, está 3895. Pode copiar, pode repetir, por favor? Acesso e decolagem, epístolo 7, ou da presente, o vento é 120.6. Comandante Erlon, 04 no padrão. Conforme até o final de Itapuã, aguardando transferência, 01. 080. Desça para 2.000 pés, está autorizado o final LS, ou ajuste padrão, 1013.2. O 220, Salvador. Prossiga. Para interceptar final do procedimento LS e LS X-Way, curva à esquerda e voe na proa 080. Desça para 2.000 pés, ajuste 1013. Esquerda 080, desça para 2.000, 1013, 220. Tinha porte 20 milhas fora. Salvador, fora do solo, controle do farol de Itapuã, guardião 01. Guardião 01, veículo 31, transfere 19.8, até a volta. 119.8, até a volta, guardião 01. Controle Salvador, guarde Androna. Guarde Androna, prossiga. E o comando Salvador está ingressando no corredor Axé, inicialmente pelo litoral, vai seguir patrulhamento 510, na escuta permanente desse controle. Guarde Androna. Ok, 101, mantenha-se em condições visuais na minha escuta. Chame no retorno. Agora no retorno, ou não. Sete 7740, identifique chegada Mari, desça até nível 050. Está autorizado, voa etapa. Golf Serra, chame a torre 198.612. Golf Serra. E Salvador, Papa Serra, Golf Serra. Golf Serra, reposte na curta final da 17, frente do Super 130 com 7. Golf Serra. 1260, chame Recife, frequência 12545, alterne 12085. 2545, 2085, obrigado, 2060. Controle 1-99-8, aciona 5103. Aprovado, seguro 320, decola da 10, curva direita. Dael, após lenda, porto seguro. O controle 198 aciona 5103. Ok, confirma o nível, 320, 320, chame táxi. Corrigindo, chame acionamento, o gol 777. 320, reportará, o gol 777. Afirmativo, Golfo Terra. Gente, pouso autorizado de pistão na 7, 140 graus, 8 nós. Paciente, tranquilo, Golfo Terra. Só evite redução para evitar voo simultâneo com o tráfego da base. Paciente, Golfo Terra. Localizador 35220 visual. 5220, complete final LS. Agora com a torre 1862, bom pouso. 1862, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, 35220. 35220, continue a aproximação. Guarde o eixo da 10 livre. 2205. Prossiga, guardião 01. Frequência livre, chame no retorno. Baixar travado, três pontos. Gente, pouso autorizado, pistão na zero, 130 graus, 9 nós. Gente, autorizado, pouso, pistão na zero, 5220. Nossa, pegou o CCR no solo 38, autorizado até a Baeté, estacionar a frequência livre. linha 7, 200, está 10 graus da esquerda. Todos os desvios, autorizado sinal LS, através de TAP vai voar a Duna, descer para 2.000 pés, 1.013 ajuste. Através de TAP desce 2.000 para 1.013 e intercepta. Taxi livre, pátio 3. Livre, tá, para pátio 3, 5220. Identifique, chegada Bonf, desça até o 040. Delta, Salvador. 5 milhas nordeste de Salvador, serviço ADA terminado. Mantenha o nível 090 e chame Aracaju na frequência 2030. Salvador, 3191, gente 612, ciente da informação, mais solicita autorização para Galeão. Pronto, copy, 3191. Copião. 3191 no Galeão, 340, decola no zero, curva direita, subida da El até Lida. Pois Lida, voa direto Bidev, intercepta em novembro 857. Controle 119.8, aciona 5.